1999, Gama Oeste. Em um lugar conhecido como Agreste. Pode pra entrar e resto pra sair. Cinco elementos, um grupo, um só ideal. Nesse mesmo ano surgiu Identidade Criminal. Com seus versos certeiros, espalhados no ar. Se segura, sistema, que o terror vai começar. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Fique esperto, meu irmão, esse é o ano 2000. Evolução do hip hop, esse é o nosso Brasil. Educação é precária, o sentimento é de revolta. Minha quebrada é periférica. Playboy aqui, esconde a cara, tem que andar de toca. Querem se misturar com a rapaziada. Vem aqui buscar droga e ver a mulherada. Ai, comédia, se liga, sai da minha frente. Periferia é violência, o hip hop na mente. É o terror na rima, microfone na mão. Tenho veneno na língua, não se assuste não. Por muitos considerados por outros marginalizados, otário, olham de lado pelo meu jeito de ser. Curte só o bermudão, então vocês vão ver. Que a malandragem tá no sangue, digo e repito. Cada um diz por si mesmo, tem seu livre-arbítrio. Apenas Deus é nosso guia, vejo o dia a dia. Trabalhador se mistura com maloqueiro e vadia. Maldita lei da selva, vivemos em travas. O mundo inteiro está entregue à corrupção. Os governantes do Brasil também são assim. Meu grito é ordem e progresso, tumulto no congresso. É o senador ladrão, é o presidente de gesto. CPI de cá, CPI de lá. Filho da c**** não tem o meu voto, pode acreditar. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Corrói a que não domina. Atrocidade da polícia é o que alimenta a rima. Faz parte da história. Periferia é sofrimento, malandragem é foda. Eu aviso a você, se for um cuzão, sai fora, meu irmão. Porque senão vai se ferrar, mano. De rocha que ensina, não viaje na neblina. Vou andando, filmando e mostrando. Eu disse vários motivos que levam o cara a merecer. Morrer, espancar, violência, pode crer. Agora mando um recado pra quem entra na vida do crime. Não faça isso, meus irmãos, não tem saída não. Nossa, que tanta gente. Porque a identidade criminal está presente, tá ligado? Temos IP, o Japão, DJ Robson, Mano Brown. Pra completar o elenco temos Kiki. Aqui estou eu. Esperamos que a sorte caia do céu. Transformaram nosso mundo em uma torre de Babel. Aqui ninguém se entende, mas uma vela se acende. Não procuro solução em um revólver, dispenso o pente. Fico sempre agitado, pensamento forçado. É o mendigo com fome, o garotinho assustado. Olho pro lado, pro outro, meu povo no sufoco. A rima aqui é positiva, mas me chamam de louco. Sou criminoso na rima, curte só. Quantos manos se foram por causa do pó? Aqui o verbo é pesado, a realidade é cruel. Periferia, ponte aérea entre o inferno e o céu. Yeah.